atrocidade sobre o solo da cidade. Nas baixa renda, chicote, estrala, ferida, arde. Tumultuou uma pá de fato, asfixia, arquivo morto. Falta tentar fazer justiça pelo gogó. O corte grande, a faca abriu. E pros peritos elite, o helicóptero explodiu. No Monte Carlo, juiz com medo abandona o caso. Cambé no cemitério, toma rajada e larga o carro. Vários descasos, foi registrada na carta anônima. E o senador, vergonha na cara, até hoje não toma. Só negação, eu tô vivendo no manicômio, só frustração. Vou relatando o caos urbano, as manzelas com artimanha, inóstito para as crianças. Pintou quinta categoria, o caial do mutirama. Não medimos consequência porque o clima é de guerra. Onde a polícia tem um enxadão, da sua cova de leve de quebra. Passa o rádio para a motoca que descarrega um monte de tiro. Na TV com hipocrisia que sua sabem com argumento rico. Abusa das promíscuas que ganha vida na rua do derro. Não sou eu que vendo escrito, isso é um demônio que é o arquiteto. Oportunidade falta nas entrelinhas, no limite de Aparecida, no horizonte carnificina. Polícia e perigo determina e te limita na chibatada, tentativa forçada. Rap na válvula de escape, um salva na polícia. Firmeza e meio caos, coxinha paga pau. De farda, se acha o tal, se garante com o arrego da máfia. Molha o batalhão inteiro, envergonha o seu herdeiro. E vê aqui que nós que é guerreiro, e meio ao tiroteio, força, comando paralelo de fuzil. Faz a segurança da favela, sequela com o caos urbano que o sistema criou terror. Velório do sangue que derramou, era amor. Munição que traça, raja na madrugada, centro-oeste. Altos ladrão, psicopata, as draga. Em prol do próprio consumo, assalta a mão armada de titã e as bocas de fumo. Isso daqui é o que nós vive, se liga meu mano. APS, APGO e meia ao caos urbano. APS, APGO e meia ao caos urbano. Em que mundo que vivemos, parceiro? Um apostólico investigado pela Receita Federal. Líder da Igreja Mundial, roubando seus fiéis. Na moral, Santiago desafiou autoridades. Com ironia, desfilando com seu jatinho pra lá e pra cá. Todo emblematinho, uma fazenda que custa só 29 milhões. Cachoeira descendo a ladeira com seu bonde de moço considerado. Hoje é caçado, não passa de um safado, rei das leis. Haha, é uma piada pra quem se acha que entende demais. Sempre leva atrás, sem informação. Funila sua mente, mão. Impacto verbal, arquirrival, drão. Sentamos de olho, estilo maloqueiro. Estamos inclinados inconscientemente por inúmeras correntes de pensamentos. Canalha de ternos e gravata contaminam. Nação contra nação, em todo mundo vejo claro a corrupção. No olho do homem malicioso, não adianta fechar os olhos e nem olhar pra trás. Eu tô na sua frente, rapaz. Se assustou, aqui não é TV. Anhanguera quer favela. Muito sim, tem medo dela, não se borra nas calças, seu banguela. Caos urbano é o que impera nessa merda. Cabeça estourada, corpo decapitado. Família privada de bala é queima de arquivo. Veja só, que nível, que nível. Em Anápolis não é diferente, o clima é tenso. Ônibus incendiado, mortes a todo momento. Lamento pelo que vejo, reparo e tá rolando. Vem do Senado, do plenário, o caos urbano. Cê tá tirando, depois é nós que é bandido. Por ser convicto, por viver num conflito extinto. Que causa execução, pra conquistar respeito, vi matando até o irmão. Reintegração, sócio educativo, cadeia nem igreja é formação. Pra bandido comparado a lesão na cara do indivíduo, se declara trauma no exame de corpo, delito esquisito. Mas vou falando, ó, eu confesso. O craque tá na rua e por uma pedrinha rola sexo. Adultério de modo lúdico e inconsequente. Médico tarado abusa de paciente. Minha gente, tudo que eu falo é verídico. Corrupção, pedofilia, pedra no cachimbo. E quantos maus, quantos caos, isso não causa. Por isso tá super lotada as penitenciárias. Deu falha, canalha, pôs lenha na brasa. Agora a rua tá repleta de massa cefálica. Expandir os horizontes como se só vejo o sangue. Polícia de Goiás já matou mais que o tsunami. E só aumentam a corporação e os veículos. Ponto 40, munição a mando do perilo. E nós aqui regrando a janta pro almoço de amanhã. GPT, os PF tão batendo é de Nissan. Parece passe de mágica, parece enigma. País montado e humano no barraco de terra batida. E quantos vivem assim, esquecidos, desolados. Sem emprego, sem comida, sem saneamento básico. É triste, né não? Fala pra mim, moleque, a sensação de ter um carrinho feito de garrafa pet. Não esquece, um dia a criança cresce em top de balo oitão e vai buscar o cash. Na febre, só bandido do centro-oeste. Em meio ao caos urbano, a PGO e a PS. munição que traça, raja na madrugada, centro-oeste, altos ladrão, psicopata, draga, em prol do próprio consumo, assalta a mão armada de titã e a boca de fumo, isso daqui é o que nós vive, se liga meu mano, APS, APGO e meia ao caos urbano, APS, APGO e meia ao caos urbano, APS, APGO e meia ao caos urbano.